Falando de ditata mulão, são companheiros que trabalham, guardiãs que trabalham sobre as ordens de Orixá, Omolu e de Nanã. São companheiras mais velhas em idade e mais velhas também em tempo de que desencarnar, cada um e cada um. Né? A pombagira, ela pode vir de salto, ela pode vir usando um homem, né? O importante é se ela faz o trabalho. Se ela faz o trabalho dela, quem são vocês? Porque o ser humano é cheio de preconceito. Vive num mundo mesquinho de preconceito. Enquanto nós, do lado de cá, não temos esse preconceito como vocês têm. Quatro cantos dessa casa. Saravá o dono desse caboclo caçador. que a permissão dele hoje, eu, Catamula, o Sete Calunga, estou em terra para poder levar um pouco do conhecimento, do pouco conhecimento, eu digo, aos filhos na terra, e conhecer um pouco dessa. Gladia, sou eu e toda a falange de Catamula. Muito obrigado por receber-me na sua casa, dona Combogira. Eu que agradeço, filho, pela oportunidade, do convite e a oportunidade também. Quem é grata sou eu. Como que a senhora conquistou essa hierarquia de Tatamulango? Vamos lá. Primeiro, que existe a falange das Marias Mulambos. E essa falange de linha de trabalho das Marias Mulambos tem aí as suas vizinhas, Encruzilhada, Lixeira, Lomba, Calunga das Almas. A falange de Tatamulambo são combogiras que trabalham, guardiãs que trabalham sobre as ordens de Orixá, Omolu e de Nanã. São combogiras mais velhas em idade e mais velhas também em tempo de que desencarnar. Então, eu, Tatamula, das Sete Calungas, trabalho sobre a irradiação de Omolu e Obaluaí e também de Nanã, tá bom? Então, o nosso trabalho, o trabalho das tatas, de todas as tatas, porque existe tata aqui no plano espiritual, que radia em Ansã, Ogum, a Oxum mais velha, e o trabalho que nós realizamos, isso, o surgimento dessa falange já tem há muito tempo, meu filho. Só que são poucos filhos nessa terra que trabalham, que têm a guardia Tata Mulambo, Tata, porque nós temos a Tata Mulambo, aonde nós, Tata Mulambo, prestamos conta. Eu não sou a Tata Mulambo, eu sou uma trabalhadora da Tata Mulambo, que organiza e que organizou até hoje a falange das Tatas. Quando a senhora disse que tem poucas pessoas que trabalham com essa linhagem específica, por que a senhora disse isso? Vocês são muito exigentes? Todo guardião, meu filho, é muito exigente. O motivo de nós trabalharmos muito com poucos, porque requer do médium uma conduta aqui nessa terra. E essa conduta faz com que nós, guardiãs Tatamulambo, as guardiãs Tatamulambo, também evoluímos. Por sermos entidades espirituais, espíritos guardiãs, velhas, e trabalhar para orixás velhos, o médium tem que requerer a sabedoria, o conhecimento, buscar o conhecimento. O conhecimento e a sabedoria é adquirido ao longo do tempo. Então, são poucos, porque existem muitos que dizem trabalhar com Catamuna. São muitos, mas são poucos que realmente trabalham com a falange de Tatamulambo. Sim, senhora. Muito obrigado. A senhora acredita que quando uma entidade diz eu sou Tatamulambo para o médium, ou qualquer outra pombogira, o médium deveria fazer ela provar, ou isso é falta de respeito? Isso, meu filho, antigamente, antes de surgir a Umbanda, já trabalhava com, já tinham as Tatas Mulambo. Antigamente eram feitos testes, tá? Para provar que se estavam realmente arriados contra a mulher. Hoje em dia não há a necessidade, porque há evolução. A grande prova de que nós somos Tatamundanga é o quê? O nosso trabalho que realizamos. Um trabalho sério. Essa é a grande prova. É o trabalho que realizamos dentro da religião. Seja Umbanda, seja Umbanda, seja Candomblé, enfim. É o trabalho. Isso é a grande prova. Que aí o médium vai mostrar com a incorporação, nós também, não a vaidade em si, mas a sabedoria, a ordem de corrigir as leis que nós também regemos e prestamos conta a essas leis divinas. Isso sim é uma das grandes provas de se trabalhar com uma Tatamunda. Estou sendo clara? Clara, sim, senhora. O Munamu fala rápido demais. Quando o Munamu estiver falando rápido demais, aí meu filho de guerra fala, Munamu fala um pouquinho mais. Então... Tá bom. O que que a dona Pombogira tem a dizer, dona Munamu, sobre médium que acha... médium que acha errado Pombogira descer num aparelho masculino? Preconceito. É um grande preconceito e um grande tabu. Isso. Eu respeito o meu cavalo. Independentemente da opção sexual, da escolha dele. Mas, ele por ser a matéria masculina, eu trago a essência feminina, que é o amor, o carinho, a delicadeza. Por mais que pareça que eu não sou delicada. A delicadeza. Então, esse tabu que ainda existe dentro da religião é algo que com o tempo vai mudar. Eu posso vir sem a minha saia, sem todo o meu apetrecho, para trabalhar, como já trabalhei também aqui. Tá? Estou hoje trabalhando assim porque é algo muito especial para mim. E sabia que ia tocar nesse assunto. Então, o preconceito está nas pessoas. Para uma entidade, independentemente da opção sexual, independente da matéria, porque para nós, do lado de cá, não existe sexo. Para espírito não existe sexo. Tá? O que importa mesmo é a doação. Que a matéria, independente dela, a opção sexual, se é homem, se é mulher, é a disposição, é o respeito em honrar o trabalho, é seguir as nossas ordens que são passadas. Então, isso foi importante. Agora, o preconceito ainda vai existir de homens trabalharem com entidades femininas, mas e os médiums femininos que trabalham com entidades masculinas? Por que não se tem preconceito? Então, um homem falar um pouco mais, uns trejeitos mais delicados, a voz, de colocar uma saia, porque isso tem fundamento também. Aquelas pessoas que acham que são... homens que transvestem de mulher porque tem algo preso. Não, existem muitos que têm algo preso mesmo. E aí acaba mistificando a incorporação. Mas o cavalo é muito bem resolvido da vida dele. Essa é a minha forma de trabalhar. Ele tem o respeito das pessoas. Quem conhece o meu trabalho, conhece o meu cavalo. O respeito que ele faz. E eu também. Se não tiver o trapo para rodar, eu venho de Bombacha. Eu não gosto de passar aquela conta, né? No máximo, uma manteiga de cacau, um curucum nos lábios, para ficar mais sensual, mais, um pouco mais feminino. Mas não tem. Não tem. Isso não tem fundamento. Não que Tata seja contra a quem for. E estudar isso que estão fazendo é um estudo. que colocam até nas coisas que são falsas, para ter cabelo, enfim. Isso daí, cada um é cada um. Né? A pombagira, ela pode vir de salto, ela pode vir usando no homem, né? O importante é se ela faz o trabalho. Se ela faz o trabalho dela, quem são vocês? Porque o ser humano é cheio de preconceito. Vive num mundo mesquinho de preconceito. Enquanto nós, do lado de cá, não temos esse preconceito como vocês têm aqui na Terra. Tá? Então, homem trabalhar com entidade feminina, não há nenhum problema. O importante é se ele está trabalhando na prática do amor, da fé, da lei e da caridade. Entende isso? Quando fala sobre trabalhar na prática do amor, da fé, da caridade, ouve-se dizer que a pombogira ela é esquerdeira, enquanto o preto velho caboclo é da direita. Fala um pouco, dona Tata Mulambo, sobre a diferença entre a atuação de um espírito na linha da esquerda e a atuação de um espírito na linha da direita. Tá, vamos lá. Os guardiões, Jesus diz as pombogiras, nós somos guardiões dos templos religiosos. E o nosso trabalho vai muito além. Há, sim, muitas coisas anotadas no preto e no branco sobre a direita e a esquerda. Mas ambas fazem essa união, essa junção para se trabalhar. Um exemplo que Tata vai dar para você. Num dia de gira aberta ao público, onde se fazem os anciões, eu não vou chamar de preto velho, os anciões, né? Porque muitos não são preto velho. É. Tá? Os anciões, tá? Eles vêm em terra, vêm por um para esse ali, vêm ouvir, tá? Vem direcionar os filhos no dia de gira aberta ao público. No final, que o trabalho encerra, as pessoas, alguns médios, tem médios que já têm outro conhecimento, acham que o trabalho encerrou. Em cima de um terreiro, há como se fosse um ponto de socorro espiritual. Todo terreiro, toda casa, todo centro de religião, independente do que for, tá? Se ele praticar a caridade e o amor, aí eu vou entrar nesse assunto com você. Ele tem um ponto de socorro espiritual onde espíritos que militantes da egrégora trabalham tanto aqui nessa terra, que é no Aie, como no Ouro. E quando se termina uma sessão, os pais velhos, os caboclos, os baianos, que num dia de gira aberto ao público, engana só aqueles que acham que só preto velho que está trabalhando. Aqui é um ponto de socorro espiritual. A Umbanda é um ponto de socorro espiritual de encarnados e muitos, muitos desencarnados. Aí chega uma pessoa que tem passando por um problema de vício. O preto velho vai direcionar, vai consolar, vai passar os banhos, as firmezas. E quando se encerra o trabalho, é feita uma reunião no plano espiritual com todos os companheiros de trabalho espiritual, seja preto velho, boiadeiro, caboclo, Exu também. E aí estamos formados grupos, né, de trabalhadores para ir durante o sono, para ir fazer o trabalho espiritual também para socorrer esses filhos. Tá? Que ali nós vamos analisar, nós vamos passar algum tempo, um dia ou dois dias, enfim, acompanhando essa pessoa para estar verificando e analisando o problema dela. E os pretos velhos dão esse trabalho para os guardiões da casa. Engano são aqueles que acham que o guardião só fica na porta parado, comendo o padê que joga na rua. Não. O guardião trabalha, o guardião corrigira. E não há sim uma diferença, porque fazemos uma contraponta com os espíritos da direita. Nós não somos subordinados. Né? Nós somos trabalhadores. Nós somos iguais. Cada um tem o seu trabalho para realizar dentro de um terreno. Eu digo lado espiritual. Então, nós unimos os nossos conhecimentos. Porque o preto e o velho, para ele ir numa zona umbralina, muitas vezes, muitas não, todas as vezes, vai um guardião junto, uma guardiã, para fazer ali a escolta, a ronda, para chegar a um determinado lugar. Então, filho, eu expliquei do que deu para entender. Sim. Que a direita com a esquerda faz essa contraponta, tá bom? Aí eu também falei da caridade, que a caridade que fazemos também não é caridade. É uma forma de trabalharmos espiritualmente, de ajudar. Porque Exu, descer no terreiro com pombogira para beber, gargalhar, beber no gargalo, fumar, rodar, falar asneira, qual é a caridade que ele vai estar fazendo? Nem. Cadê o amor? O que que define, Dona Tatá Mulambo, a força de uma pombogira? O respeito, a capacidade de podermos ajudar os filhos nessa terra, os pontos de força que atuamos, que também é a força da pombogira, e é o amor com o amor em um todo. Porque uma guardiã, ela rege, ela expande a energia do amor, de auxiliar o próximo. Porque se vê na pombogira um cupido, uma pessoa própria para fazer amarração. E tem essa imagem aí que é, às vezes, nem faz sentido em relação à pombogira, dado que a senhora até explicou pra gente até agora. Sim. Tem essa visão porque, ao longo do tempo, isso ficou gravado. Agora que está mudando, com essa bagagem que vocês têm, que nós estamos trazendo pro mundo material, que é os estudos de poder estudar a pombogira, a essência da pombogira. Tá? Então muitos acabam confundindo. Toda pombogira trabalha pro amor? Não. Tá bom? Tem pombogira que trabalha na parte de como trata, socorrer espíritos, encaminhar espíritos. Pombogira trabalha na parte de abrir e fechar caminhos para o lado da prosperidade, do lado do material. E tem muitas pombogiras também, meu filho, que trabalham em não socorrer espíritos, mas trabalham muitas pombogiras para essa parte ligada a aborto, o lado da geração. Então enganam-se aqueles. Tá? A gente trabalha para o lado amoroso. Sim, a gente vai, um filho de terra que chegar numa pombogira e estiver passando por um problema amoroso, a gente vai orientar esse filho. Tá? A gente também trabalha o lado magístico, da magia. A gente tem um conhecimento. Tem pombogira que tem, que é mais ligada para essa parte, tem pombogira que não. Tá? Então a gente trabalha. Algumas trabalham o lado do sentimental e o lado do amoroso. Mas agora, essa coisa de meu filho de água falou, amarração. Isso. Vamos lá. Como é que é, Dona Pombogira? Existe amarração? Existe. Existem os trabalhos realizados de amarração. Pombogira sabe que fazer esse trabalho. Mas entra em uma questão se a evolução, o que nós vamos estar ganhando, porque há uma troca energética, há uma troca também do nosso propósito Então o Vale da Pombogira de se submeter a realizar esses dias de trabalho. Lembrando que um Exu não faz amarração, a Pombogira, algumas trabalham e fazem amarração sim. Mas essas amarrações, meu filho, muitas vezes são realizadas por espíritos que não são Exus. Um exemplo. Tem algumas casas que cultua Egum. Meu filho de terra já ouviu falar? Já sim, senhora, mas se a senhora puder explicar, a gente vai aprender da sua visão e vai até revisar quem sabe mais ou menos. Isso, vamos lá. Tem casas que cultuam, certo? Egum. Egum é o quê? Um espírito desencarnado que ele vai. Isso que eu vou falar vai ser uma hora com os livros. Eu estou aqui para falar, para mudar. Eles são aprisionados. E eles acabam virando escravos dos ditos pais de santo, zelador, dirigente. Tá? Esses espíritos, eles são aprisionados. Eles são cultuados. E são eles que algumas pombogiras utilizam como uma marionete para realizar esse tipo de trabalho. Aí vai falar, a pombogira Tatamulambo fez uma amarração. A pombogira Maria Quitéria. Utilizamos de espíritos que estão em evolução, mas aí nós não vamos estar ajudando esse espírito a evoluir. Porque o que esse espírito ele vai ganhar em troca? Aí há um outro fundamento que eu não vou passar. Porque senão eu entregar tudo de bandeja, vai ter muito aí querendo cultuar Egum. Tá? É esse que o espírito faz. Mas assim, o Egum, ele trabalha para o bem e para o mal também. Mas ele é muito utilizado para trabalhar para o mal. Vamos lá. Egum, mas dona Tata. Um preto velho, um caboclo, uma pombogira, não é um Egum? Sim, nós somos Egum. Mas nós estamos em uma faixa vibratória de evolução. É uma escada evolutiva. E nesse degrau, que com o passar dos anos, dos séculos, a gente vai conquistando o merecimento da evolução, a gente vai se tornando espíritos evoluídos, tá bom? Então assim, a pombogira que diz que faz uma amarração, ela não está fazendo uma amarração, tá? É um espírito ali que ela vai utilizar para ir realizar todo o tormento que é. A amarração não é bonito, é um tormento, porque o espírito acaba obsediando vocês aqui na Terra. Vai ficar perturbando espiritualmente. A todo custo ele vai ter que realizar este trabalho que foi destinado a ele. Porque caso ele não realizar, ele acaba ficando assim, ele não vai comer, não vai beber, porque tem a necessidade desse espírito de comer, de beber, de fazer os caprichos dele. Então, a amarração, Exu é pombogira, perda. Faz amarração? Não. Muitas pessoas acabam confundindo. Pombogira não faz amarração. A pombogira utiliza de um espírito, ela vai manipular esses espíritos. Tá? Esses espíritos eles vão manipular os elementais, alguns elementais, para realizar esse tipo de trabalho macabro e obscuro. Uau! Macabro e obscuro. Macabro e obscuro, meu filho, porque é uma coisa que espiritualmente meu filho de já teve na tela mental como que é uma obsidiação de uma amarração. Não? Você quer ver? Sim. Então tá. Uma hora que está mudando com a permissão do guardião que te segue, eu vou com a permissão dele. Eu vou plasmar durante o seu desdobramento, durante o seu descanso, do seu sono, como é uma obsediação de um espírito para fazer um trabalho de amarração. Tá? tá? Nossa. É algo, meu filho, que muito preocupante. Muito. Porque muitas pessoas realizam esse tipo de trabalho por capricho. Capricho. E aí tudo tem o teu preço. As pessoas falam, a pataca, né? A pataca inteira. O preço vem durante, depois. O casal, ele vai ter um casal feliz. Vem aí doenças no relacionamento. Eles podem estar juntos, mas a vida vira um ferro. Porque vai estar sob energias densas e pesadas. E vai viver ali achando que é feliz, porque está junto do lado da pessoa, mas não vai estar sendo feliz. Quando alguém diz assim, não, mas eu fui procurar amarração porque eu a amo. O que, que a senhora explica para essa pessoa? É um caralho. É um caralho. Quem ama não prende ninguém. O amor ele não é preso. Aqui. Isso aqui é o amor. Olha isso aqui. Uma planta, isso? Isso é o amor. É o amor divino. O vento é o amor. O amor não se prende. O vento se prende? Não, senhora. Quando você sente a brisa, o vento, aquela sensação gostosa, é um sentimento, que é um sentimento de amor. Ah, mas porque eu amo, porque eu quero muito viver o resto da vida com essa pessoa. Não, não é assim que funciona. É? Porque muitos que vão pedir essa anarquia, essa palhaçada, acaba que depois do decorrer não quer mais. Já vem outro, aí ama outro. Aí quer desfazer. Desfazer algo que é muito e muito difícil. De desfazer uma raça. O que acontece? Muitos realizam essas... Não vou falar aqui, já falei um palavrão, mas eu não vou falar. Muitos realizam esses trabalhos obscuros, aí no decorrer do tempo vem. Não vai no outro que fez. Vou procurar um sobar, a Umbanda. Umbogira, eu fiz um trabalho assim, assim, assim, agora eu quero me libertar, Umbogira, que eu não aguento mais, por favor. Agora você vai aguentar as consequências. Quem planta, colhe. E você vai colher. Porque quando você fez, você sabia que era algo negativo. Era algo que não ia te acrescentar em nada. Só ia satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Porque o ser humano tem muito disso aqui na Terra. É os desejos. Quer tudo a qualquer custo. Não importa o preço que vai ter que pagar. Tá? Mas esse preço... Esse daí, meu filho, esse daí é muito alto. E aí depois começa a questionar por que a vida não está assim, por que a vida financeira não vai para frente, por que não consegue engravidar a pessoa que fez a amarração, por que o marido, por mais que está junto com ela, o companheiro ou a companheira que está junto com ela, está procurando, está tendo outro relacionamento, porque tem muito disso. Tá bom, meu filho? Sim. E outro ponto que eu vou tocar também. Os zeladores, os dirigentes que submetem a esse tipo de trabalho, por questão material, é algo que é só aqui, tá? É só agora. Constrói impérios, estátuas enormes, assentamentos luxuosos. Vão aí fazer obrigação, pagar por obrigação, por conhecimento. Mas aí, meu filho, você analisa. As pessoas, os filhos dessa terra, analisa a vida desses sacerdotes que submetem a fazer esse tipo de trabalho por um valor que para eles pode ser algo que é necessário no momento, mas para depois acabam aí tendo grandes débitos. E quando desencarnam, ficam lá chorando, chamando por tal entidade, por guardião, isso e aquilo, suplicando ao orixá. Vai ficar lá. Vai ficar lá. Porque eles sabem muito bem como que funciona esses tipos de trabalho. Tá? A amarração. Agora tem outros tipos de trabalho, meu filho, que são encantamentos, poções, ajudam os filhos, né? Um exemplo, é uma pessoa que está no relacionamento, caiu na rotina, tá muito, ficou muito ali aquela coisa a mesmice, não está tendo aquela comunicação, porque o que falta no relacionamento aqui dos filhos de terra é comunicação. Não está tendo comunicação. Todos estão em busca do crescimento profissional. Todos querem ter bens materiais, viajar, ter aquela coisa, isso, para tudo. Tá? Aí muitos acabam casando, se relacionando, porque muitos relacionamentos hoje em dia, meu filho, que está a ver, é aquela coisa, o que muitos que eu já acompanhei, o que você tem a dar e o que o outro tem a dar. A troca, o crescimento, porque ambos vão crescer. Mas aí é aquela coisa muito rápida, ou de conhecer, e acabam aqui entrando em um relacionamento que no decorrer do tempo vai acabando se perdendo o sentimento. E aí que vem o terreiro, magia, principalmente gira dos guardiões e guardianas, tá? Aí relatam o que está acontecendo e a gente orienta. Aí nisso, nós conhecemos, temos o conhecimento de trabalhar os elementos da natureza. Então, se o relacionamento está frio, se o parceiro não procura, se não está tendo aquele libido, não está tendo aquela. Entende, filho? Aí nós vamos trabalhar esse lado. Um banho, uma. E até, às vezes, muitas vezes não é nem um banho. É o ser humano que anda com muito pensamento. A mente trabalha assim, não. Você agora está ouvindo que mas está aí de olho nessa coisa, está pensando uma coisa, está achando o assunto muito interessante, está meio que. Enfim, então só cabe. Então o ser humano é muito assim. A gente trabalha os pensamentos das pessoas. Muitas vezes há necessidade, sim, de um banho, de uma entrega, de fazer uma firmeza, mas muitas vezes o problema está na mente dos seres, está nas pessoas. É isso. Pera aí, Como eu que é? vou dar um ponto, tá? Sim, senhora. Eu sou assim mesmo, pera aí, vem cá, filha. Tanto essa coisa não dá, não é nem cumprimentar, é a falta de educação, viu? Boa noite, bom dia, seja bem-vinda na casa da minha filha. Minha filha, como está passando? Vamos deixar os amparos dos planos, tá, filha? Perdão, vamos lá. Vamos lá. Fernanda, tá mulando? Quando a pessoa pensa em trair a mulher ou trair o marido, dela me procura dizendo: Jefferson, pergunta para a entidade se acontece coisa ruim comigo depois que morre. Se acontece, eu não vou trair, mas se não acontece, vale a pena. E aí, dona Pombogira? Acontece porque você vai estar carregando um peso na tua evolução e no teu crescimento espiritual, tá? Ah, mas eu vou trair, fazer aquilo e pronto, morreu, morreu. Não. Chegar lá de cá, isso também é algo negativo. Isso também vai acarretar o peso na bagagem espiritual. Há problema de trair, enfim. Gente, vai melhorar o relacionamento, pelo amor de Deus, para quê? Para que procurar na rua o que tem em casa? Às vezes é que ninguém trata disso para o meu filho. está faltando é o diálogo, o relacionamento de muitos filhos nessa terra. Por isso que muitos relacionamentos estão terminando. Tá bom? E assim, as pessoas hoje estão com um, amanhã está com o outro. Não é assim. Está faltando um verdadeiro amor. Então, traição é algo errado? É. Vai, eu vou pagar por isso? Vai, porque vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Porque tudo que se faz aqui, meu filho, fica gravado. Chegando do lado de cá, aí é feito toda uma análise, todo um balanço do que foi feito positivo, do que foi feito negativo. Enfim, por que você fez isso? E não é nós que vamos lhe cobrar, é o teu pensamento. Porque o seu desejo fica preso, não é no umbral. Muitos vão para o umbral, nos planos inferiores, mas muitos ficam ali anos e anos presos pelo que cometeu. E acabam ficando presos é no que a mente projeta. Respondi a pergunta? Sim, senhora. Como que o perdão pode ajudar uma pessoa dessa que traiu e já partiu da parte daquela que ficou e foi traída? É um bálsamo. É um bálsamo. Porque muitas pessoas aguardam e esperam. Tem muitos espíritos que estão até hoje em busca e esperando o perdão. Isso é um bálsamo. É um bálsamo e é também um equilibrador do que foi cometido de negativo. A dona Pombogira faria alguma coisa em termos de tomaria partido se o aparelho da senhora estivesse sendo traído? Não. A vida que ele tem aqui é a vida dele. Eu estou aqui para prestar caridade, para trabalhar. Eu vou saber que vai estar sendo traído, vai estar... Mas eu vou o quê? Eu vou arriar nele? Eu vou fazer confusão? Cadê o meu posicionamento? Eu não sou tata. Não é mais velha? Cadê a sabedoria de Nanã? Então eu vou estar... Eu vou estar, é o quê? Descendo do salto desnecessariamente para fazer uma coisa que não tem sentido. Ah, mas isso que não virou. Que? Tem história. Tem muitos filhos na terra que descobrem que o namorado da... o namorado está traindo e acaba supostamente sempre o Exu que toma incrível. Às vezes eu ficaria olhando aquela barbaridade, aquela bagunça, aquela... é tudo tão desnecessário. E aí vai tomar dores, aí arreia a Pombogira, vai brigar com o parceiro, vai aí, a pessoa, não, tudo um descontrole emocional, psicológico. Pombogira não submete a isso, não. Tá bom? Se os filhos, eles têm um livre-arbítrio. O meu cavalo tem um livre-arbítrio aqui nessa terra. Eu oriento. Eu vou fazer alguma coisa? Eu vou riar, vou falar? Vai ajudar em quê? Ele, às vezes, os filhos de terra precisam passar por isso. Porque ninguém aqui é coitadinho, tá? É porque eu fui traído, porque isso e aquilo ali, mas vai saber o que faço. Ninguém quer ser santo. Se fosse santo, estava ali. Estava sendo louvado no cristianismo. Sim, sim. Cada coisa. Então, aconteceu um fato onde a moça foi andar num calçadão assim, muito chique, com a bolsa dela de dinheiro caro. E ela é de um culto que incorpora a Pombogira. E ela ama a Pombogira dela. Só que o ladrão passou e roubou. E daí ela foi pro terreiro, ficou muito irada com o dirigente e com a entidade dela. ficou andando para lá e para cá, exigindo uma explicação, onde já se viu que ela cultua a Pombogira e ama tanto, e deixou isso acontecer, que ela não ia sair dali enquanto a Pombogira não trouxesse a bolsa de volta. Como é que é isso? Cadê a evolução desse método, né? Ah lá. Não tem duas mãos, dois braços? Não tem capacidade de correr atrás? Foi. Aprenda. Sabe qual que foi esse daí? É para o quê? É para a Pombogira mostrar, para o guardião mostrar que muitos filhos acabam não compreendendo isso. A capacidade de vocês, aparelhos, cavalos, o nome que queiram aí falar, é a capacidade de vocês se melhorarem por dentro. Poxa, vieram, tiraram, levaram. É muitos meses de luta, é toda uma história, enfim. Não tem dois braços, duas pernas? Faça tudo de novo. E que tenha piedade. Tenha piedade. Porque da lei divina, pode passar um ano, dois anos, três anos, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Não adianta ficar gritando, discutindo. Não. Pode ir. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. E eu começo a falar. Então, vamos lá. Aconteceu um caso aqui nessa casa, que meu cavalo já vai fazer 26 anos que mora aqui, nasceu aqui. Já vai fazer 9 anos que está nessa casa. Então aqui é uma localidade, é uma região onde tem muita criminalidade. E nunca mexeram em nada dele. Tá? Num dia de trabalho que teve, algumas pessoas, duas pessoas, levaram aquele automóvel, duas rodas, de um filho de santo da casa. Meu cavalo entrou na casa de Exu. Eu não estava na casa de Exu, eu estava do lado, da lado de fora. Ouvindo o que ele estava me dizendo, me suplicou, me questionou. Toda segunda você recebe o seu padê, você faz isso, por que você deixou acontecer isso? Também falou para trancar a rua e nós do lado, né? Teve uma coisa muito interessante que ele disse. Que no final de eles bravejar, ele falou: mas se for do merecimento desse filho de santo está sem as duas rodas, e se for do meu merecimento, do meu aprendizado, eu aceito. Mas eu estou dizendo o que está dentro de mim. Eu estou sendo realista com vocês. E isso me tocou muito. Nossa. No outro dia, antes do raiar do sol, eu corri minhas gêmeas, que já iam fazer aquele qualquer. Já ia. Eles estavam usando aquelas coisas, como que é o nome que usa em guerra, que ficam fazendo assim, aquela droga. Pois ele vira uma velha toda esfarrapada do lado deles, caindo na risada. Isso eu aprendi para nunca mais mexer aqui. E nunca mais não mexeu. Aliás, tentaram mexer, mas levaram um corpo maior. Entendeu o que eu quis dizer? Nossa, claro que sim. Tá? Entendeu? Então ele bravejou, esse meu cavalo me bravejou, mas no final ele disse uma coisa muito importante, que se for do merecimento do filho de santo, se fosse para aprendizado dele, aí vai analisar a vida do filho de santo. Inventa desculpa que não quer trabalhar, que está cansado, está enjoado do serviço, que está aqui, está aqui, está preocupado. Está vendo que tudo tem um porquê? É tudo para valorizar e também para mostrar a fé. Se tem fé, se acredita, mas muitas coisas acontecem que é por provação, que é para aprender. Basta os filhos nessa terra aprender a escutar o que está aqui, ó, o coração. Porque vocês agem muito pela razão. O coração. Tá? O coração. Uma coisa que eu gostei que a senhora falou, do exemplo dele, do que, a forma com que ele se colocou. Ele disse assim: eu falo porque é o que está dentro de mim. Sim. A senhora acredita então que é um bom conselho para quem ouve de repente no momento, no lugar de passar ali a aparência de santinho, de que não ficou bravo, fala logo o que tem para falar. Será um conselho que a gente deve ouvir isso da parte das entidades, a senhora acha? Deve-se aplicar na vida isso de falar o que sente, porque sentiu mesmo. Sim, porque os filhos acabam guardando muita coisa. Guardam muito sentimento. Tem filhos nessa terra que vivem anos presos nisso. E isso machuca a alma. Machuca a alma. E também faz com que eles não evoluam, porque é tão bonito quando se diz, pode ser que se diz da boca para fora, o que é dito da boca para fora não tem mais volta, mas pelo menos diz, foi realista e foi verdadeiro. E se caso arrepender, tem que ter a postura de pedir o quê? Amor, que é perdão, desculpa. É que está a evolução. Então, se tem algo dentro, preso dentro de vocês, solte para fora. Isso é saudável. Porque tem muitas pessoas que acabam guardando esse sentimento, meus filhos, e que acabam materializando em doenças, sabe? Nossa. Materializam em doenças. Que aí acaba ficando na matéria, no perispírito, e nesse perispírito acaba aqui, ali, materializando e aflora na matéria. Então, tem alguma coisa para dizer, alguma coisa que esteja passando, ou aquela raiva da pessoa, aquela tentou se controlar, tentou ter a paciência, que é tanto que nós pregamos, né? Tenha paciência, meu filho, tenha calma. Porque todos que vêm aqui conversar com o Dado, acabou escutando. Depois eu digo, tenha paciência, tenha calma. Demorou tempo. Tem gente que vem aqui até não gosta, que já sabe já do que eu vou falar. Tenha paciência, tenha calma, tenha tempo. Mas se vier em tona aquilo dali, que diga, que fale. Não guarde mágoa de ninguém. Não guarde situações, momentos. Momentos são passageiros. Se vocês errarem, tem que ter a capacidade de voltar atrás e pedir amor, desculpa. Isso vai ser evolutivo, tá? Claro, sim. Então, até lembrando um exemplo dado, o que é cabível, dona Tata Mulambo, exigir de uma pombogira e o que não é cabível? Não, o que é cabível exigir da gente? Orientação, postura, compreensão. E outras coisas, mas o que não é cabível, para mim, tá? Dinheiro, amor, coisas mundanas que vocês têm que correr atrás. Não é colocar toda a sobrecarga na gente. Tá? Eu sou obrigada, por exemplo, você vai trazer dinheiro para mim, dona Tata Mulambo. Eu não sou obrigada, eu estou aqui para trabalhar, para ganhar mil horas bônus. Tá? Eu não sou obrigada a fazer seu bolso. Você quer, levanta sua bunda e vá trabalhar. Eu quero amor, quero isso, então para de ser safado, tenha vergonha na cara, já tem um papel digno, aí sim a gente conversa. Então não venha exigir esse tipo de coisa para mim, tá bom? É o que mais exijo. Se meu filho der a folha aí, analisar, se meu filho der a folha, escutar as pessoas, quero amor, quero dinheiro, quero uma vida profissional, eu quero isso, quero status, quero um monte de coisa. Tá. Isso vai contribuir a mim. É a você, que vocês têm a capacidade de fazer isso. Tá? Porque muitos seres humanos acabam colocando desculpas. Ah, porque eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho um estudo, uma coisa, porque eu sou humilde, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E desculpa. É desculpa. Vocês colocam muita desculpa. Vocês mesmos colocam grandes obstáculos na vida material, na vida espiritual também de você. Então, não atribua isso para mim. Não atribua isso a mim e também às outras pombogiras, que é o que mais se pede. é que mais os zeladores e dirigentes fazem. Obrigadas. Não sou obrigada a nada. Não sou obrigada a trabalhar, a galgar a minha evolução. Olha, essas outras coisas é do merecimento e do esforço. Tá? A gente está chegando aqui perto dos 5 minutos finais. Perguntar a dona Tatá Mulambo se a senhora estaria disposta a ficar aqui mais um momento com a gente, depois da vossa mensagem final. Eu fico assim. Fica? Então, até a gente vai começar o próximo encontro perguntando para a senhora qual que foi a maior lição que a senhora levou da sua última encarnação. Mas por enquanto, passa uma mensagem final para quem aí pela primeira vez viu um trabalho de estudo sério, para conhecer a visão da dona Pombogira a respeito dos seus trabalhos, da vida na Terra. Quem conheceu hoje dessa forma diferente, né? A dona Tatá Mulambo. Passa uma mensagem final para a gente. Acho diferente, filho. Eu sempre vou dizer, é ter a compreensão, é ter a responsabilidade da vida de vocês e a compreensão que o lado espiritual galga também uma grande evolução, tanto do lado dos encarnados, tanto também do lado dos encarnados. É compreender os momentos, é compreender também que cada um tem aquilo que merece. E não é colocar desculpas, não é inventar e colocar mil turbilhões, colocar pedras, paus, dificuldades e espinhos no caminho de vocês. É vocês terem a responsabilidade e a coragem. E outra coisa, a vergonha na cara de poder agir e de melhorar a vida de vocês. Porque nós estamos do lado de cá, é para orientar, é para encaminhar. Nós estamos do lado de cá, é para isso. E basta de vocês aprenderem a ouvir, exigir menos, compreender a vida e compreender a evolução. Porque enquanto vocês, meus filhos, não aprenderem o que é evoluir, vocês não vão ser felizes na vida de vocês. Laro eixo, laro parceiro de trabalho no mundo espiritual, o que a senhora responderia? Os filhos estão espertos. Querem saber muita coisa? Vamos lá, então. Eu, Tatá Mulambo, tenho 7 calundas. O meu parceiro, meu Exu, é o seu Tatá Caveira. Por que Tatá Caveira? A calunga, quando se diz 7, as pessoas acham que Tatá Mulambo, ela está em 7 calungas. Não. São os 7 campos. São os 7 portais que nós trabalhamos. O número 7, cabalístico, 7. As pessoas têm que entender, principalmente de religião, quando se diz 7. 7 cruzilhadas, não quer dizer que a entidade ela é de 7 cruzilhadas. Ela trabalha em 7 campos vibracionais. Ela adentra em alguns campos vibracionais que uma entidade da lira, uma entidade das almas, não adentra. É cada um respeitar, cada um respeita o seu campo de trabalho. Tatá Mulambo das 7 calungas, o meu parceiro é o seu Tatá Caveira. Trabalhamos juntos, mas muito difícil. É muito difícil. Quando há uma grande necessidade, por exemplo, se eu precisar entrar nos domínios dos caveiras, eu vou chegar na caveira e pedir a permissão para que seu tata caveira me permita entrar. Aí ele vai pedir a permissão do guardião, do amigo, do compadre, deixa o caveira, se eu posso adentrar dentro desse campo de força, para mim atuar. E mesmo assim eu vou ter o acompanhamento deles também. Que eles vão acompanhar, porque eu estou entrando no domínio deles. Porque a minha regência é o Mulu, é Nanã. Por eu reger, e quando eu digo reger, eu trabalho sobre as orientações da dona Tata Mulã e do orixá Omulu e Nanã. Então no campo sagrado, na Calunga pequena, está ali várias falanges, sete covas, sete ossos, os caveiras, catatumbas, há uma grande ali, grandes trabalhadores, e cada um no seu campo, depois cada um na sua atuação. Então esse é o guardião que trabalha junto, que trabalha junto assim, que eu trabalho junto a ele. Ele quando precisar de mim, eu também vou ajudar, porque nós estamos em evolução. E quando eu precisar entrar nos domínios dos caveiras, eu peço permissão para ser um tata caveira. Mas é assim, um relacionamento de amigos de trabalho ou alguma coisa mais assim profunda como irmão? Como irmão, companheiro de trabalho. Tá? Não que eu tenha tido algum relacionamento com a mulher encarnada, ou se eu tenho algum relacionamento com ele, além de não ser o nosso trabalho, porque é a todo respeito. Tá bom? A todo respeito. Então é só companheiro de trabalho mesmo, de respeito. Compadre. Tata caveira. Tá certo. Então vamos finalizar esse primeiro encontro com um ponto que a senhora mais gosta. São tantos. Olha lá. Tata Mulambo, ela mexe o ganhar o que ganhou. Tata Mulambo, ela mexe o ganhar o que ganhou. Como sete rosas na madruga, sete maracos e uma saia de seis. São homogêneos que trabalham, guardiãs que trabalham sobre as ordens de orixá, Omulu e de Nanã. São homogêneas mais velhas em idade e mais velhas também em tempo de que desencarnar cada um e cada um. Né? A pombagira ela pode vir de salto, ela pode vir usando um homem, né? O importante é se ela faz o trabalho. Se ela faz o trabalho dela, quem são vocês? Porque o ser humano é cheio de preconceito. Vive num mundo mesquinho de preconceito. Enquanto nós, do lado de cá, não temos esse preconceito como vocês têm. Tá? Eu não vou dizer o meu nome. Porque se eu dizer o meu nome, filho, eu Eu sei que com certeza, porque você é um moço que você vai fundo no assunto. E eu sei que com certeza você vai tão fundo na minha história que você vai encontrar e vai achar a quem foi a minha última encarnação, tá bom? Eu só vou dar uma pincelada bem rápida, tá? Sim, sim. Cometi erros. Um desses erros era o quê? As meninas não podiam engravidar. Como eu aprendi muito sobre as ervas, as magias, se engravidava, porque na época não tinha como fazer espreme. Elas iam o quê? Eu forçava elas a abortar. Ou abortava ou ia embora. Para que ter filho? E estacionar a vida, viver como as outras, lá. Foram os meus erros que eu cometi. Um dos meus erros. Porque nesse tempo que eu vaguei, eu era muito atormentada por crianças. E também que não eram crianças também, eram espíritos que precisavam reencarnar, mas eu não tinha essa noção. Eu não tinha noção do tempo, eu não tinha noção, não tinha noção de nada. Onde eu fui enterrada, em Recife, eu passei por muita de ver o meu corpo ali se decompondo. E eu ali, de tanto andar, de tanto atormentar as pessoas, eu estava um farrapo, eu estava num estado horrível. Passaram mais anos. Eu com ódio. O ódio do quê? Do dinheiro. Por que que fizeram aquilo com o meu dinheiro? Meu império. Foi quando eu não aguentei mais, filho. Não aguentei. Acabei parando em alguns planos, onde tudo que eu fiz, que ficou gravado, eu era atormentada por isso, pelos abortos que eu realizei. Eu usei a magia para fazer os abortos. Eu usei a magia para enfeitiçar muitos homens, que é uma razão. Mas eu utilizava o que? Os espíritos que eu compactuava, que eu derramava sangue ali, eram espíritos que faziam os meus gostos. E um deles era que eu não ficasse velha. Porque naquela época eu não tinha aquela coisa de... Eu não tinha isso. Mas eles me deixaram. Mas qual que é a coisa que eles não conseguiam fazer? Eram os meus cabelos. Ficavam brancos. Foi tudo isso. A minha trajetória. Foi aonde eu me ajoelhei naquele chão limboso. Muitos me cobrando, puxavam, eu não tinha mais. O meu vestido já não era vestido, era um trapo. Eu estava em um estado horroroso. Eu não aguentei. Deus para mim não existia. Olorum, Oxalá. Que até que essa mulher que me ensinou as feitiçarias me disse que eu era de Oxum. Que? Sou a Ana de Oxum. Mas não aguentei. Ali mesmo eu supliquei. Supliquei. Sabia que eu estava morto, eu não aguentava mais aquilo. Eu pedi, que eu não aguentava. Eu precisava de ajuda, eu não aguentava mais aquilo dali. Foi quando... Lá é assim, filho, não tem nada. Não tem nada, nada. É um espaço vazio. Aves de rapina, bichos, larvas, poças de lama que eu tinha que beber aquele. Depois que eu não consegui mais perturbar ninguém, eu fui puxada para esse lugar. Eu acordava e me via naquela poça. Eu tinha sede, eu tinha fome. Eu queria me limpar. Aqueles bichos subindo em mim. A cobrança, aquelas crianças. Foi onde eu, naquela chão, naquela lama, eu abaixei minha cabeça e pedi pela misericórdia. Naquela época, naquele tempo que eu passei lá, longo tempo, a minha súplica foi a Cavuno. Cavuno. Vós que é o orixá da transmutação, da morte, eu não aguento mais. Eu peço perdão por tudo que eu fiz. Foi na onde? Quem veio ao meu encontro? Cavuno. E junto com o Cavuno, veio uma linda senhora, bela. As joias dela reluziam. Mas eu não importava com isso. Eu queria sair dali. Eu estava com... Não aguentava mais aquela minha situação. Foi na onde Tata Mulambo me resgatou. Tata Mulambo deu... Eu passei um tempo numa assistência. Eu dormia e acordava, dormia e acordava, dormia e acordava, dormia e acordava. Porque eu não tinha noção do tempo, de onde eu estava, e eu era sedada, vamos dizer assim. Até que um dia que não me sedaram, eu já estava limpa, não estava com aquela roupa, aquele farrapo, aquela imundícia. Foi aonde um senhor entrou. É um quarto assim, lá é assim, é um quarto, porque eu vou até hoje lá. Não lá, mas nesse ponto de socorro. É um quarto todo branco, com uma maca. Do lado dessa maca tem um vaso de flores, porque não é igual essas flores, as flores brilham luz. Só dá água pra gente. Que? Aonde a anciã, lembra da senhora? Foi a primeira que eu conversei, que me explicou, me pediu calma. E logo em seguida estava junto a ela o outro amigo espiritual, que não apareceu o rosto, era só uma capa roxa com preta, arqueado, que também me consolou muito, me tentou deixar eu não apavorada, porque volta e meia eu via tudo que eu fiz, da onde eu vinha, e parecia que eu ia ser puxada. Aprendi essa senhora hoje dentro da religião de vocês, não, Umbanda, ela se chama Vovó Catarina. E esse senhor de preto e roxo, Tata Caveira. E logo em seguida, eu conheci, que foi aonde, eu não vou contar mais detalhes, a Tata Mulambo, aonde eu fui, recebi toda, fui medicada também, eu fui, meus pensamentos, tive que mudar o meu padrão vibratório, foram retirados de mim muitas larvas, muitos chips, eu tive que trabalhar, e nesse trabalhar eu fui convidada, demorou muito, meu filho, muito, muito, muito, muito, muito, eu não tenho, para vocês aqui, hoje esse momento, para mim não é, a noção de espaço não é, que eu ingressei, junto e foi convidada por Tata Mulambo a trabalhar não, a começar, porque eu só ia junto para olhar, eu não fazia nada, a preta velha não deixava fazer nada, só observa, mas o meu nome ela dizia, mas eu não era Tata Mulambo ainda. Depois de muitos e muitos anos, eu fui... Alguns trabalhos foram destinados a mim, nesses trabalhos eu comecei a galgar a evolução. Eu recebi o meu brasão, e aí eu, como se diz aqui, não é um coroamento, é dado a você um nome aonde você vai trabalhar. Onde o Mulu e Nanã, presentes junto com o Tata Mulambo, me declararam o meu nome ritualístico de trabalho, como Tata Mulambo. Das sete calunas, onde eu trabalho com todas as minhas companheiras de trabalho com esse nome, Tata Mulambo das sete calunas.